floresciam ideias à tona, todos juntos apenas um, tremendo zum zum zumbi. Era a palavra de ordem, a consciência lhe batia e ressonava forte. O que aconteceu? Eu me pergunto isso a cada dia, e de repente me pego parado pensando na vida. Quantos de nós suportamos a brisa? Quantos restarão em pé após a ventania? Ideias mudaram, alguns cresceram, outros pioraram. Degradados, estado lastimável, consciência tem seu lado bom e o seu lado mal. Uma vez provado, a sua vida jamais será igual. Remando contra a maré, até o limite é mais um paradigma. Só os fortes sobrevivem, parecemos loucos, vivendo dia após dia, a cada dia, reafirmando nossa etnia. Quantos de nós suportamos a brisa? Quantos restarão em pé após a ventania? Quantos de nós suportamos a brisa? Quantos restarão em pé após a ventania? Vento frio em meu rosto, me lembro do desgosto que a vida traz, mas tento esquecer e deixar tudo pra trás. Vai em vento, eu sinto a brisa, acalma minha mente, sutileza na minha rima. Passo no compasso, a vida dança, eu sigo em frente e faço o impossível pra ficar sempre contente. Tô em pé, só um tornado me derruba, mas se eu cair não quero levar toda a culpa. Me levanto, bato a poeira e dou exemplo pra todos aqueles que estão me vendo. Penso no que fiz pra merecer, mas sigo sem saber, nada importa. A vida me espera lá fora e agora, coisas positivas no meu cérebro. Tento manter a linha e seguir sempre correto, esperto cada dia, eu sou uma experiência. Tentando adaptar o que os outros pensam, filtrar o ruim, absorver o que há de bom. Como um DJ que sampleia aquele som, me ajuda a seguir até voar se precisar. Relaxe, faça rima e sinta a brisa pelo ar. Quantos de nós suportamos a brisa? Quantos restarão em pé após a ventania? Quantos de nós suportamos a brisa? Quantos restarão em pé após a ventania? Quantos de nós suportamos a brisa? Quantos restarão em pé após a ventania? Quantos de nós suportamos a brisa? Quantos restarão em pé após a ventania? Ainda me lembro, fui subindo um a um. Onde se ouvia o zum zum zum, agora não mais havia, só vozes dispersas que me fazem recordar da Babel, lembrando meu papel. O que está acontecendo, a vida passa e nós não percebemos. Apesar de termos feito tudo o que fizemos, sempre seremos os mesmos como os nossos pais. E tem mais por mais, que nos julgamos os tais, não somos imortais. E eu pergunto quem de nós suportará a chibatada cortante da brisa fria em nossa vida. A consciência e o coração gelados pela solidão dos exilados, pelo muro virtual e as dificuldades da vida. Quem de nós é forte para suportar essa briga? Quantos de nós suportamos a brisa? Quantos restarão em pé após a ventania? Quantos de nós suportamos a brisa? Quantos restarão em pé após a ventania? Quantos de nós suportamos a brisa? Quantos restarão em pé após a ventania? Quantos de nós suportamos a brisa? Quantos restarão em pé após a ventania? Quantos de nós suportamos a brisa? Quantos restarão em pé após a ventania? Mesmo que sopre o levante, eu continuo em pé. Operação Diamante, Franquejara. Cabal, Acauã, Scan, mira direto em busca da panaceia, a química perfeita dos alquimistas.